tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Estimados ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um A 100%. Pois é verdade, cá estamos para mais uma sexta-feira, hoje 1 de outubro de 2010, e eu cá estou para vos trazer grandes músicas, grandes sucessos e, claro, também a nossa agenda de espetáculos. A verdade é porque nós temos sempre aqui na Rádio Interweb, no Canal 2, mais precisamente no Canal 2, temos a nossa agenda de espetáculos, em que nos dedicamos a trazer os espetáculos para sexta, depois para sábado e depois para o resto da semana, domingo até quinta-feira. Pois é, e então vamos iniciar a nossa emissão de hoje com uma grande, grande música. Tem por nome Stake in a Moment e a música dos U2. Logo depois, estimado ouvinte, vamos ficar com outra grande música para que as energias se mantenham em alta. E estou a falar do tema de Kylie Minogue, Please Stay. Ainda a música de Britney Spears, Stronger. E para acabar, David Bowie com Touch This Child. Uma grande música, um grande sucesso dos anos 90. E é assim que damos início a mais uma edição de A 100%. a 100%. I'm not your property. E acabamos então de ficar com estas quatro excelentes músicas. Esta de David Bowie, Thursday Child, é um grande, grande tema. Vamos agora partir para mais quatro músicas. Vamos ficar, por exemplo, primeiro com Only in Paradise. Logo depois vou-vos trazer a música de Lynn Rimes, que nos traz I Need You, Backstreet Boys, Shape of My Heart e You Make Me Feel, de Ronan Keating, aliás, Mr. Robbie Williams. Ronan Keating são as próximas quatro músicas que os ouvintes vão ter a oportunidade de escutar, ficando bem ligados no Canal 2. E já sabem que logo a seguir, quando eu voltar, vou-vos trazer a nossa agenda. É verdade. Portanto, já sabem, só bons motivos para ficarem connosco. Não saiam daí, porque eu volto já. Até já! I'm going through so many changes. I've been with a lot of strangers. How my heart goes crazy when you look at me. When I'm with you, it's paradise. No place on earth could feel so nice. Through the crystal waterfall. Needed something, but I've got all I want. loving you. You're my only reason. You're my only truth. That's just how you are, and I can't turn back now, 'cause you brought me to the much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, though. It's the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine. Yeah, it's the way you make me feel. Better when I'm here with you. You make everything seem so easy. I'm telling you the truth. You never try to please me. Somehow you always do. That's the way you make me feel. Daqui a pouco vamos ter mais música, mas por agora vamos à nossa primeira agenda. Pois é, a nossa agenda de espetáculos é a primeira de três. Ora, começamos com o pianista António Pinho Vargas, o pianista que vai atuar hoje no Crato, portanto ali em Porto Alegre, no distrito de Porto Alegre, às 21h. Os Blind Zero também vão atuar hoje no Porto, no Art Club, a partir das 22h. Os Montrené vão também atuar nas festas da Portela e o concerto começa às 22h. Camané, o grande fadista português, vai estar a partir das 21h30, vai estar em Aveiro, no Teatro Aveirense. E por fim, os Expensive Soul vão atuar hoje também em Gondomar, nas festas da cidade, a partir das 22h30. Pois é, e são estes os concertos para hoje. Não há muita coisa, mas ainda há alguma. Não há entradas livres, mas há, sem dúvida, grandes concertos. Portanto, já sabem, vão poder assistir, caso optem por uma destas soluções, vão poder assistir a um grande concerto para começarem em grande o fim de semana. O que é que me dizem, hã? Vamos à música, primeiro com Maia e o tema Case Dias. Depois vamos ficar com mais três musiquinhas para animarmos em grande, ou melhor, para continuarmos a animar a nossa tarde de sexta-feira. Por exemplo, podemos ficar com That's the Way You Make Me Feel, a música dos Steps, e logo depois ficamos com Jennifer Lopez e Waiting for the Night. Por fim, vamos ficar com Kiss When the Sun Don't Shine, música dos Venga Boys. É assim mesmo, vamos recordar este grupo fantástico. Nunca mais soube deles, nem sei se acabaram, se não acabaram, se acabaram porquê, se não acabaram por onde é que andam, nunca mais soube nada deles. Mas enfim, vamos lá recordar Kiss When the Sun Don't Shine, a quarta música desta seleção, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, em mais uma edição de 100%. All alone, I could tell it was your ex by your tongue. Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new things that you just bought for me? Well, y'all didn't have no kids, didn't share no mutual friends, and you told me that she's your trick when y'all broke. And I need to see it. What you gonna do when you can't say no? And I'm gonna stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I'm gonna stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to reminisce about the past. Obviously, cause that shit did not last. You say so flammable. 100%. We'll be right back. you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Tonight, oh, tonight, when you would be here in my arms, waiting for tonight. Tonight, oh, tonight, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Oh, when you would be here in my arms, waiting for tonight. Tonight, oh, tonight, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Oh, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, a 100% traz-vos agora mais 4 músicas. Vamos começar primeiro com uma brutal, é de Maya, ela que cantou aqui há pouco. Maya, Christina Aguilera, Lil' Kim e Pink, ou se quiserem, por ordem, Maya, Pink, Lil' Kim e Christina Aguilera. São as 4 meninas que um dia lançaram o tema Lady Marmalade. E logo depois vamos ficar com a música de Daniel Bedingfield, Gotta Get Through This. E ainda as músicas de Robbie Williams e Nicole Kidman, a música Stupid, aliás, Some Stupid I Love You. Logo depois ficamos com uma outra música para acabar, More Than a Woman, a música da grande Aaliyah, que faleceu num acidente de avião. Já não sei exatamente há quanto tempo, nem sei exatamente quantos anos é que tinha, mas ela teria 22, 23 anos. Isto foi há coisa de... para em 2003? É, para em 2003 que ela faleceu. 2003, 2004, portanto, acho que foi em 2003 que a Aaliyah faleceu, então, num acidente de aviação. Vamos aqui recordá-la com este More Than a Woman. São as 4 músicas que vão poder ouvir já de seguida e antes do nosso bloco, do nosso pequeno bloco publicitário. Já sabem que depois, quando eu voltar, vou-vos trazer a nossa agenda de espetáculos. É só coisas boas para ficarem connosco aqui no Canal 2 e no 100%. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Sister, go, sister, go, sister, go. He met Mama Lai down in old Moulin Rouge. Strutting her stuff on the street. She said, hello, hey, Joe, you wanna give it a go? Kitchy, kitchy, yeah, yeah. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. Yeah.

Acabamos de escutar Nickelback com Someday e vamos sem mais demoras para a nossa segunda agenda. Pois é, a nossa agenda, a segunda agenda de hoje. Ora, foge, foge, bandido. Eles vão estar, sabem onde? Vão estar no Hard Club, onde hoje vão estar os Blind Zero. Eles vão atuar amanhã a partir das 22 horas. Os Mão Morta, com o seu espetáculo Pesadelo em Plush, vão estar no Porto, na Casa da Música, a partir das 23 horas. Júlio Pereira, este grande nome da música portuguesa, vai também atuar amanhã em Rio Maior, na Casa de Cultura daquela cidade, a partir das 21h30. António Zambujo, nas comemorações do Centenário da República, está fácil de ver, vão atuar em Lisboa, no Palácio de Belém, a partir das 21h30 e com entrada livre. Pois é. Por fim, Janita Salomé vai atuar à meia-noite no Castelo de Viana do Alentejo com recital de voz e piano. É o que lhe propomos para amanhã, então, à meia-noite. Já é mais domingo do que sábado, mas enfim, é à meia-noite de sábado para domingo. Então, no Castelo de Viana do Alentejo, a partir da meia-noite, Janita Salomé com recital de poesia e piano. Vamos, são estes então os conceitos para hoje. Vamos voltar, aliás, para amanhã. Vamos voltar à música com Tattoo Magic E, depois com Lara McKellen e Love Me Right of Sheila, ainda Lisa Scott Lee, Too Far Gone, e para acabar, Lemmy D, Never Leave Me, a música que vai poder escutar então. A quarta música que vão poder escutar, uma música que, por acaso, confesso, muito simples, mas muito engraçada, pelo menos acho. É uma música muito engraçada. E então convido todos vocês para escutarem estas quatro melodias e para daqui a pouco ficarem a par da terceira e última agenda, antes das minhas despedidas, ficarem a par da terceira e última agenda com os espetáculos que se vão realizar entre domingo e quinta-feira. Fiquem por aí, não saiam dos vossos lugares, porque eu volto já. Frozen. Love me right, so let me love you till you get it right. Why can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Ooh, sugar, where have you been? Hanging out with your male friends. Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep hurting me. I'm bust a bust down. Here we go. Flip on. Gloomy D. Hey, y'all know why she going uh-oh, right? Check. Yo. Try to hide her all on my Copacabana, mama. Got a lot of shit with you and I love it, persona, mama. Always love to get with you, ever needed me, mama. Holla, how you check me and give me the Uchi Walla Walla. Swallow a couple shots of the yak and make a dollar. Little mama in the crib with a focus to be a scholar. Type of example of a shorties might need to follow. Not a ticket, a bug, and come with a little shop of horrors. Take you to the Caribbean, down to Caravana. Sell a Mediterranean and enjoy the water. When the road is rocky, you keeping me stocky. Take your care, nigga, sit on mic when you check on your poppy. We alright, baby, hug me with all your might and put it on a nigga, cause you know that it's on tonight. Break up the makeup, you know that we going to fight. And if we riding together, let's do it then. Show you right. Never ever, ever wanna let you go. Tell me what you're feeling, cause I wanna know. If you're around, you know I'm down. I'll be that girl, keeps you on ground. Only here, just because it feels good. Something like them baseball jackets with the leather on the sleeves. Or a flooded timepiece that costs several hundred G's. Your loving ain't the type of love everyone receive. Baby girl, go down like she never wanna breathe. I gotta play it right, cause this kid don't usually let him stay the night. And when I know you wrong, I say you're right. And when I wanna say no, I say I might. This is real talk, you know it ain't another. Anytime I'm gone, you know I'm thinking of you. And anytime you need, you know I got you covered. You know none of the others do what I does. I keep your rocks bluer than hers. Keep your shoes newer than hers. And I do it because if you want. Na terceira agenda para os espetáculos que vai poder assistir entre domingo e quinta-feira. Vamos a isto. Agenda! Exatamente, e cá estou para a nossa agenda para vos trazer então os espetáculos entre 3 de outubro, domingo, portanto, e quinta-feira, 7 de outubro. Começamos pelo domingo de Lucky Lucky Rock and Roll. Eles vão estar em Caneças, nas festas de Nossa Senhora do Enfermo, a partir das 22 horas e com a entrada livre. No dia 5 de outubro, porque dia 4 não há nada, dia 5 de outubro, terça-feira, vamos ficar com Yolanda Soares, que vai atuar no Coliseu de Lisboa a partir das 20h30. E pode. Acho que pode adquirir bilhetes através deste site. Anote lá: www.bytemusic.pt. Este Byte Music escreve-se BYTEMUSIC.pt. bytemusic.pt. E por fim, no dia 8, aliás, no dia 7, se não está correto, porque no dia 6 também não há nada, no dia 7 vamos ter Camané a atuar na Casa Cultural de Belém, no Centro Cultural de Belém, no CCB, em Lisboa, portanto, a partir das 21 horas. Pois é, Vamos então ficar por aqui na nossa emissão. O A 100% está a caminhar para o seu final, mas antes trago-vos três musiquinhas. Pois é, vamos ficar primeiro com Jamelia e Superstar, depois com New York City Boy, música dos Pet Shop Boys, e como não podia deixar de ser, vamos acabar em grande recordando Yves LaRocque com o seu tema Oh By The Rainbow. Uma grande música para acabarmos em grande a emissão de hoje do A 100%. Foi um prazer imenso estar convosco. Estou de volta na próxima semana, à mesma hora, 4 da tarde, para mais 120 minutos de grandes músicas, grandes sucessos. Fiquem por aí, já a seguir, Sertanejo Pop Universitário faz dá continuidade à nossa emissão. E eu estou de volta daqui a mais ou menos uma horinha para mais uma casa portuguesa. Quem gosta de música de baile, então esperem por mim, porque daqui a uma hora cá estou outra vez. Vamos à música, fique bem e quanto ao 100%, até para a semana! I don't know who you are. I tried to fly, no light, so high.